Deixa eu falar no seu ouvidinho que eu vou sussurrar bem devagarinho. Você vai dizer que tá bem gostosinho. Nossa. Que tá louca, brava. Ai, tchucucu pariu. Vem tá daquele jeitinho. Bem gostosinho. Vem. The Music Brasil. Seu parinho, vem tá daquele jeitinho, vem, vem gostosinho, você vai gostar da vida, espera aí, bandido, espera. Deixa eu falar no seu ouvidinho que eu vou sussurrar bem devagarinho. Você vai dizer que tá bem gostosinho, que tá louca pra... Ai, tchucucu pariu, daquele jeitinho. Ei, bem gostosinho. Ai, que isso? Vou acabar com sua vida, bandida. Bandida! Bandida! Tu roubou meu pirocão. Vem, vida, fazer o tchucu com seu parinho. E tá daquele jeitinho. Esse é invasão. André Simões, o Ronaldo e Bicorona. Satuí, Satuí, Satuí. Gostosinho, vou acabar com sua vida, bandida. Bandida! Ai, vida, fazer tchucu com seu farinho. Eita, daquele jeitinho. Você sabe, né? Vai ter assim, ó. Vem junto, produções. Vai ter assim, ó, né? Vai ter assim, ó.